Falou, 595 para ataque com 64 a bordo, 4 horas e 30 alternando Porto Seguro. 7, o trip 5595, tá livre o táxi e em frente, ingresso na Taxi Lima e chame a torre em 186, o ajuste é no 0 no 6, é uma boa viagem. Frente vai em frente, vem direto na Lima e chama a torre em 186, obrigado, boa tarde. American 98, o American 990, your taxi via Juliet to gate 11. American 990, continue taxi via Juliet to gate 11, thank you. Qual a intenção do voo? É TGL em Veracruz ou prossegue o corredor forte? Torre Salvador, bom dia. Trip 5595, na Lima, na trip curta, pronto. Trip 5595, outro da Lima, Mike, chame no ponto de espera da Quebec. Lima, Mike, chama na ponto de espera da Quebec, 5595. Azul 4207, no solo 09, livre à direita, chamou no solo 1219. É o controle 186 a torre e o transponder acione o 01 na 71. Em 1260. Chamará em Recife 1260, aviante 936, bora. 3896, livre VS, informe estabilizado. Informará estabilizado, 3896. Correto, chame a torre para acionar, o Índio November Alpha. 1738 para 2000, livre LS, informe estabilizado. Para 2000, informe estabilizado, seu presidente. 1270, reduza para 200 nós. Horas de autonomia até no galeão. Visado, alinhada, pista no 7, pronto para decolagem. No pátio principal, ingresse na Taxi Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre em 186, ajuste no 0116. Tenha uma boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera 186, obrigado. Aqui Luiz, que aguarde um instante, cópia. Qual a intenção do voo? Circuitão no 7, não é isso? Bom, o 732 está presente, você pode ir para a Duna? Pode. Obrigado, 732 para a Duna. O azul 4207, observe o 67 da Rio, o seu gate é o 01, prossiga pela Juliette. Trip 5595, autorizado decolada 17, vento de 110 graus com 11 nós, ajustando no 0 no meio. Que o Luiz que para a cópia. 10, TAM 3296. Chame torre 1862. 186, 3896, bom dia. 0116 e frequências do controle 119, decimal 35 e a torre 186. O gráfico Luiz que. Para 180. Poderia ser direita? Pode ser. Então, direita está livre de vir. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 4. Pátio 4, passional, ajuste no 0 no 6. Bom voo. Livre. Aguardando que está livre, TAM 3, 8 ou 9, 6. prossiga, Bravo Kilo Whisky, bom dia. Aguarde o direcionamento, Bravo Kilo Whisky. Ah, 3896, autorizado pouso na pista 1-0, vento de 1 centena com 1-1 nós. Livre pouso na 1-0, 3896. Tô bem? Juliette Tango Zulu, via 7, faça o 180, ingresse no pátio principal e mantenha-se na taxiway Índia. O seu número 2 no ponto espera da 1-0, chame lá a torre 18-6, ajuste a 1-0 no 6. Juliette Tango Zulu. Salvador, bom dia. Trip 5595 decolou na sua escuta da El Lida. Fiquei na minha escuta, conforme vigilância. 5595, solicita o final 160. Sim, 160. Novembro, autorizar o táxi, seu ponto de espera é a porta no ingresso. Onde é a identificação? E o 9641, autorizado em manter pistão zero. Leandro, quando foi manter o seu 9641? Tá, 3896. Solo ao zoom no meio, chame o controle, chame solo em 1219. 219. Deus, acionado 5517, obrigado. 4-1, após decolagem, irá manter a proa por 4 milhas, aguardando coordenação com o controle. Após decolagem, manter a proa por 4 milhas. 8-0, voo no 270, decoração, direita para 210, deixa 2 mil, limitado para o localizador. Positivo. 5595, contato agora, cruzando 3.500 pés na proa de Léo, subindo 160. Bom dia, é o SAN 3896, livrou na sua escuta. Bom dia, SAN 3896, táxi em frente Alfa, Juliette. O gate é o número 7. Alfa e Juliette pro 7, o SAN 3896. Aliás, decolando, Paulo, chega pronto. Já estamos de lua, guarde. Já estamos de lua, 2LM, manter pistão no zero. Alfa Vitor de Leste, decolou Zuno 7, chame o controle 1-1-9-3-5. 1-9-3-5, controle, Alfa Vitor de Leste. Rio 9641 decolou Zuno 8, mantendo a proa por 4 milhas. Após, chama o controle 119, decimal 35. Chamando o controle 1935, mantendo a proa até 4 milhas, 1964. Controle Salvador, muito bom dia, é o Rio 9641, decolou na sua escuta. Okay. Identifique, confirmando, identifique para fazer um check no equipamento transponder, não recebo altimetria, correr direita da presente na proa de Leda. Direita na proa de Leda, 9641. Positivo, 641. Agora estou recebendo o seu transponder. O gol 1270, agora na 150 em forma estabilizada. Esquerda 1150, gol 1270 está livre S3. O gol 1738 estabilizou, GDS. Então chame a torre, 1862. 26738, boa. Torre Salvador, bom dia, gol 1738. Gol 1738, bom dia, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado, ajuste no 0 no meio. Reporta lá, 1738. De novembro, autorizar olhar e manter pista 1-7. O Juliette Tanzulu, autorizado decolada 1-0, vento de 1-30 graus com 1-2 nós. ...70 agora com a torre de comando, 18-62. 18-62, na 27. Bravo Crítica, autorizado táxi até o ponto de espera do 1-7, chame para ingresso. Pois não. Aproximação, ajuste no 0 no meio, aporte marcador externo baixado e travado. No 0 no meio, aporte no 2-7. Externo baixado e travado, 738. Gol no 738, avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento de 1-30 graus, cola 2 nós. Ele pousa 1-0, 738. Juliette Tanzulu decolou os 2-1 no chame controle, 1-9, decimal 3-5. 9-3-5, obrigado amigo, bom dia. Bom dia, do Babatango Juliette Tanzulu decolou na sua escuta. Aqui é Juliette Tanzulu, direito na proa de Arbor, subindo a uma centena. Já foi a restrição ou já pode ir para a boa da presente, o Tango Zulu? Pode ir da presente. Positivo, está presente então, curva direita para o Diarbo, Tango Zulu. Antes de novembro, alfa, previsão para decolagem de mais 5 minutos, tem dois tráfegos já na final. Um a 2 milhas da cabeceira, o outro a 2 milhas do externo. Mano, Rio 9641, agora é com Recife 251. Recife 251, bom dia. 7, mantenha a ponte esfera, Bravo, Kevin, Kilo, Whisper. Gol no 738, no solo 23, livre à direita, chamando solo 1219. 219, gol no 738, obrigado. Vai passar mil pés, gol no 270. 7, continua a aproximação, guardando a pista livre, o gol no 270. 270. 38, livrando no ataque, foi Fox na sua escuta. 7, gol no 738, tá livre o táxi pela Alfa e Juliette. O gate é o 3. Alfa Juliette 03, gol no 738. De November Alpha, tenta ter turbulência do Boeing da Gol, acabou de pousar na 1-0, autorizado decolada 1-7, vento de 1-2-0 graus, com 2 nós, ajuste no 0 no meio. Que prossegue descida para 2.000 de pés na chegada. Gol no 270, solo aos 26, direita, solo 1219. 219, 270. Livre, livre. Solo gol 270, livrou a pista na pista. Gol no 270, boa, bom dia, táxi autorizado aí pela Alfa, Juliette, o gate é o 4, seguindo o banho da companhia. Alfa, Juliette, o 04, seguindo a companhia, gol 1 no 270. Índia November Alpha, decolou de 27, chame controle 1-9 decimal 35. Índia November Alpha, decolou de 27, controle 1-9 decimal 35. Controle 1-9 decimal 35, Índia November Alpha. Frequência. Controle Salvador, Papa Romeu de November Alpha da Doada 117. Mil pés axé. Mil pés axé de November Alpha. Bravo que o Isca tenta o tráfego, acabou de decolar, da 17, o Charlie 150. Está mantendo já 700 pés. Livrou o eixo da próxima, do eixo da guarda 17, está autorizado a decolar da 17. Vento 130 graus, com 0 nós. O circuito pela esquerda, Bravo Kilo Whisky. Bravo que Luiz, que decolou de 2-9, curva esquerda, perna do vento, reporte para girar base. Bravo que Luiz, que firma o cruzamento, é porte para girar base. ...595, serviço radar encerrado, chame Ilhas agora 121. 201, boa tarde. Zuluço, boa centena. Uma centena, tendo voo. Zona 98, curve à direita agora para o 075, limitado por 3 minutos. 3198, copiou o controle? Zona 98. E curva à direita agora para o 075, após 3 minutos, caso falhe, reassume na proa de zona. 3198. Tá, 3198, direita, pro 075, por 3 minutos. Caso de falha, curve na proa de duna e completa o procedimento. Bravo que Luiz, que é autorizado. Confirmei a intenção, é toque, é emitida? 7 Bravo que Luiz, que é autorizado, pouso na 7, vento 120 graus, com 12 nós, ajustando 0 no meio. Bravo que Luiz, que solo as 3-4, reporte quebrando pista pela Rosca. 7, mantém a escuta até o corte, bom dia. ...98, voa Duna, desce 2000 e forma estabilizada. 4207 da Azul, tá autorizado. Santos Dumont, Rio de Janeiro, nível 360, decola da pista 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge, vai interceptar Tesulu 10. O controle 119.35, acione 5565. Correto, 4207 da Azul, chame pronto no gate 1, né? Como Salvador, Gono 770, centro de informação, questão Gono 777, centro de informação Papa. Tente Gono 777, tá autorizado, Porto Seguro, o nível é o 320, decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda. E após Leda, DCT Porto Seguro, o controle 119.35, acione 5001. Mono 777, promoto nível 320, Porto Seguro, de acordo com o plano de voo, decolagem 510, curva direita para a decolagem, saída da El Leda, direto Serra Golfo Romeu, controle de saída 119.35, e o transponder 5001. Correto, Mono 777, chame pronto no portão 3. Prossiga o meu Golf. Papa Romeu, Romeu Golf para Guanambi. Qual o pátio que se encontra? De Arbor. Firmo. Torre 18, chame agora a torre de comando 18, meia dúzia.